medo do povo que nunca voa, que nasce com qualquer estrela, que nada em qualquer lagoa, que brinca como um cavalo, dá lupa por todo o caminho, no bico de qualquer ribeira, no facho de qualquer espinho, no rabo de qualquer cometa, e na maleta figuras do mundo vão levar. As figuras do mundo vão levar. As figuras do mundo vão levar. As figuras do mundo vão levar. As figuras do mundo vão levar. Mas que o casamento do fogo que nunca queima, da água que nunca lava e limpa de qualquer maneira, o velho crânio do homem na missa do sétimo dia, no bingo do redemoinho, no corredor das intrigas, no vendaval do mistério, e no minério pepitas de fogo vão brilhar. As pepitas de fogo vão brilhar. As pepitas de fogo vão brilhar. As pepitas de fogo vão brilhar.